são nós. Olá, ouvinte! Eu sou a Ana Luísa Vargas, e se você já leu a reportagem sobre a relação entre urbanização e transtornos mentais e ainda quer saber um pouquinho mais sobre os cuidados com a saúde mental, ouça a nossa conversa com a psicóloga Laís Mutuberria sobre a campanha do Janeiro Branco. Estamos aqui com a Laís Mutuberria, ela que faz parte da mobilização do Janeiro Branco. Muito obrigada por poder conversar um pouquinho com a gente. Laís, conta um pouco pra gente como que funcionou essa criação do Janeiro Branco. Bom, o Janeiro Branco é uma iniciativa do Leonardo Abraão, psicólogo, que começou em Uberlândia, vem ganhando cada dia mais espaço no Brasil, fora do Brasil. É uma campanha de muito sucesso que tem o alerta do cuidado com a saúde mental. Então, psicólogos e qualquer pessoa da comunidade pode se mobilizar junto conosco, né? Nessa campanha que acontece todo janeiro, em virtude, inclusive, de janeiro ser uma época do ano em que as pessoas estão realmente pensando em esperanças, em mudanças, e por isso o janeiro branco, né? Todas as cores estão no branco, o branco é o que elas usam nessa transição de ano. Então, vem com esse intuito de levar a mensagem da importância da saúde mental para a população como um todo. Ela que começou aqui em Uberlândia em 2014, agora ela já tem uma extensão muito maior do que só a cidade de Uberlândia. Até onde vocês já sabem que essa campanha chegou? É uma campanha que nacionalmente já é muito difundida, as pessoas já estão totalmente engajadas, é uma campanha de muito sucesso no Brasil e começa já alguns movimentos do exterior também, né? Que nos garantem que a gente pode levar essa mensagem e que realmente a humanidade está precisando dela, né? Que a gente espera que o mundo mesmo seja atingido com essa mensagem. E quais são algumas das campanhas que costumam acontecer no janeiro aqui para a população conseguir pesquisar mais sobre? Bom, diversas ações acontecem. Aconteceu no Rio de Janeiro conversas, né, informais com as pessoas que estavam nadando dentro do mar. Acontecem ações dentro do ônibus, na praça, no ponto de ônibus, como também nas grandes empresas, nas grandes organizações, né? Acontecem palestras, oficinas, nas escolas. A mobilização de Janeiro Branco, não existe uma estratégia específica. Desde que se leve a mensagem do cuidado com a saúde mental, é isso que nós queremos, né? Os psicólogos querem levar essa mensagem. Eu realizei ano passado uma pedalada em prol de Janeiro Branco para levar a mensagem de que o esporte coletivo, ele traz o cuidado com a saúde mental. Então, quando você está no esporte coletivo, você está se superando, você está criando resiliência do desafio do próprio corpo, você está cuidando da saúde física, que vai liberar endorfina, serotonina, que vai cuidar da saúde mental, você está socializando, né? Está criando vínculos. E todo janeiro tem essa pedalada, né? Quem pedala com a gente cuida da mente. E qual você vê a importância da criação desse Janeiro Branco para que a sociedade consiga cada vez mais superar alguns desafios que acontecem nessa vida urbana dela? Inevitavelmente, saúde mental, inteligência emocional estão sendo falados cada dia mais e estão sendo cuidados, estão tendo um olhar. Isso é algo muito positivo que a gente precisa nutrir, né, e fomentar. Então, vamos dizer, as doenças mentais que estamos vivenciando, elas nos exigem ter esse cuidado com a saúde mental. Não dá para ignorarmos mais isso, né? Então, essa vida acelerada, as agendas ocupadas, a gente não para para conversar com quem está do lado e fica conversando no celular. Então, esse cuidado para tudo que envolve a saúde mental é inevitável de acontecer, de continuar acontecendo e das pessoas despertarem para isso. Tem alguma dica para que as pessoas possam procurar alguém para conhecer melhor sobre? Bom, a procura de um psicólogo, ela pode ser do cuidado com a saúde mental, não só com o psicólogo, ela pode ser desde quando há um problema real ou quando a pessoa quer, não tem uma crise, um transtorno, um problema grande, grave, mas que ela quer desenvolver seus potenciais, né? Então ela quer desenvolver mais. Então é muito cuidado com isso, da gente não olhar só para a doença. Essa é uma chamada muito grande, que inclusive a psicologia positiva, né, recentemente aí, vem trazendo para nós. Então, insônia, sentimentos de frustração, dificuldades em qualquer área, trabalho, família, ocupação, relacionamentos amorosos, dificuldades, né, no relacionamento sexual. Então, nos vínculos sociais, emoções desagradáveis recorrentes são alertas para a pessoa buscar cuidado com a saúde mental. Mas não apenas precisamos esperar as dificuldades acontecerem para cuidarmos. Aliás, quanto antes a gente prevenir, né, melhor vai ser. Então, muito obrigada, Laís, por ajudar a gente a entender melhor sobre o Janeiro Branco. Então, fica aí a dica. Se você perceber algum desses sintomas em você ou em seus amigos, procure ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho. Produção Nós.